respondeu: venha, meu filho, venha descansar em mim. Hoje tenho paz em Deus, pois só Ele me salvou, derramou seu sangue e me deu a eterna luz. Só a Cristo louvarei, pois só Ele me diz: venha, meu filho, venha descansar em mim. Amei ao seu nome e ele me respondeu: venha, meu filho, venha descansar em mim.